não está do municipal, não é um estádio do futebol com o bolo de guarda hospital. Isto é importante que também se esclareça. Como tal, é um estádio que estará sempre disponível, logicamente, dentro do enquadramento temporal e mapeado, para a comunidade em geral, e quando falo comunidade em geral, pode ser para outras instituições, outras associações. Já não é a primeira vez que tem um piso sintético, conforme já teve também um piso natural. Agora é assim, logicamente que o regulamento de uma organização de futebol que obriga que os clubes que nesse enquadramento de época desportiva disputem esse campeonato tenham que ter obrigatoriamente ou tenham que praticar os seus jogos em casa em relva natural, eu sinceramente para mim surpreendo, porque isto é mesmo direcionar objetivos pessoais da própria entidade organizadora, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, se calhar para salvaguardar grandes clubes, e não está preocupado com a prática de desporto a todos os níveis e para todo o enquadramento de Portugal geográfico. Até porque, estranhamente, por exemplo, para a Taça Portugal já podem jogar, o mesmo clube já pode jogar em casa em campo sintético. Onde é que iriam colocar essas 187 crianças e jovens adolescentes no futuro próximo? O que não tem lógica para mim é andarmos aqui constantemente a mudar de relevados, porque ao lembrar do hospital hoje está no Liga 3. Está, e vou-vos dizer uma coisa, a ver, está, espero que continue. Estar e eu sou um oliveirense que defendo tudo o que é nosso e todas as nossas causas e estou à vontade para isso. Agora é assim, temos de ser racionais, evitar ao máximo utilizar isto como bandeira, seja de que for e pensarmos as coisas devidamente. E volto a dizer, este investimento é bem feito, este investimento deve ser ali enquadrado, porque já à data não temos condições dignas.